Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és a força da nossa vida, meu Deus. Nós dedicamos a nossa vida inteira ao Senhor, meu Deus. Algo te peço, pois é o que anseia o meu coração. Desejo sempre estar em tua presença. Tu és a força da minha vida, o meu maior tesouro. Tudo que tenho e sou, eu devo só a ti. Eu devo só a ti. Eu devo só a ti. Sem teu amor não sei viver. Sem ti, Senhor, não sei o que fazer. Todos os dias buscarei a tua face, amado meu, pois eu só a ti.